inicialmente mantém a ponta de espera, 359. 359. Tem a decolagem, né? Sim, é 80 com 15. Previsto é o número 11, a 10 já vazia, mas o 11 está liberado agora, o portão previsto do senhor é o mesmo, 11. Tente manter o ponto de espera, o 35221. Tá, 359, ali mantém, prepara-se para decolar quando autorizado. Afirmativo, 3259. Aguarda. Fala 63 ou 62, confirme. Do comandante, aguarde papo, é o Apolo 62. Deixa 6279, decola 225, controle 208, meu voo. Controle 208, Gap. 359, só confirmando, tá livre da restrição, ok? E uma centena, tá livre. Positivo, direto 360. Afirmativo, ah, mantém a posição, aguardando para iniciar a rolagem. Afirmativo, aguardando. 340, após 2010, fui direto Ledo. Após 2000, direto Ledo, 340, autorizado, 6279. Autonomia 3304, pronto para o táxi com 113 a bordo, autonomia de 4 horas e 45, alternando caminho. Sim, de autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pathy, Wind Alpha no ponto de espera vai chamar a torre em 1, noite decimal 95, ajuste no 0, 1 a 6. Ok, Pathy, Wind Alpha no ponto de espera 1895 graus, táxi 3304. Chanel 63, o Nuno observe o táxi do Airbus da TAM. Após ingresso, Juliette para o portão 1-1. Gente, após o Airbus da TAM, ingresso, Juliette, bate no 1, Chanel 63. Switching 5-7-0, 6-0, but turn and force 5-9-1. That's correct. Continue to hand to 2,000 feet, altimeter standing 1016. Clear final S-ray approach, runway 10, come establish and localize course. Altitude 10 to 2000, Brazilian Air Force 2591 and clear ILS approach. I'll call back when established to 591. Follow 62, pronto, cópia. Autorizado Montes Claros, nível 065, decolador 1-0 com curva direita, corredor axé restrita a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle, aceno transponder 5014 e o controle 120 decima 8. No externo, trem baixo travado, voo no 882. Pelo 888, vento 090 graus com 13 nós, voo autorizado, pistão 0. Tive pouso na 1-0, voo no 882. Terminal hotel para o cruzamento da 1-0, Apolo 62. Tipo 9, decolado agora 29, controle em 20.8, bom voo. Obrigado, 208. Salvador, bom dia, 3859, da TAM. 3859, submantém o nível de voo 360, saída da EL, corrigindo, saída Arbor, acione 5577, aguarde o contato radar. Afirmativo, 5577, aguardando contato, possível voo na pro de Arbor, senhor? Aguarde o contato radar e mantém o perfil inicialmente Arbor. Positivo. E informo que está livre da restrição, uma centena. Sim, livre da restrição e autorização. Papa. Charlie, India Papa, maintain visual conditions and maintain level 125. Contact now, EDL's approach control on frequency 120.1. Nave, contato radar cruzando o 040, suba o 360, direto arco. Obrigado, senhor. Vamos direto arco. Oito, solo agora as 3-1, no controle de 08, por favor. Triplo 8, solo agora as 3-1, direita, 21.9, solo Israel, bem-vindo. 2-1, obrigado. ILS corresponding site, Brazilian Air Force 2591. Brazilian Air Force 2591, complete your approach. Call now Tower 118.95. Call Tower 118.95, 2591. Controle 208, bom voo. Controle 208, bom dia, obrigado. Trip 5221, bom dia, contato radar da colagem, submantenho 200, saída Arbor. E a possibilidade de cancelamento da restrição do nível 110 na subida? 729, pushback, acionamento, posição 2. Posição 2, confirme. Posição 2, o F-729. Ordena que eu pedi só o repórter pro Tex, objeto 729. Autorizado, repórter pro Tex, 729. Charlie Hotel X-Ray Golf, maintain visual conditions and flight level 145. Call now Ilhéus, approach control frequency 120.1. Mantém o ponto de espera da hotel, o Apollo 62. Tipo 522 não copiou? Negativo. Por enquanto, comprar a restrição vertical, assim que possível, autorizo a proa direta. 5221. Ok, muito obrigado. 221. Trip 5514, acione identificação. Salvador, T3 259. Prossiga. É possível coordenar com o Recife? Após a posição Árvore, vamos na posição Sebedi. Aguarde. Ok, obrigado. Trip 254 no 4, está autorizado chegada Mari. Informe para descida, contato radar 66 milhas sudoeste de Salvador. Inicialmente voe Elefa e chame Recife 1288 alternando 260. Aqui o 288-260. Voo no 982, acione identificação, desde que mantenha o 050, chegada à Mari. Identificou, desce até o 050, confirma. 050. Para 050, voo no 982. 3304, aqui mantém. Sim, o da Elida após direto, o 1073. Road Point, taxiway Delta. Roger, beginning runway requirement to the right. Remain on the frequency to cross runway via Delta to 591. Apollo 62, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus com 15 nós. Call now Ilhéus, approach control frequency 10.1. Taxi Delta, cross the runway 10, after taxi hotel until the military approach. Roger, consider via Delta, clear cross runway, and hotel to military approach until 5 o'clock. Taxi Objet 1629, 143 a bordo, 3:49 e 1439 a bordo. Seja usado o táxi até o ponto de espera. Se vier em Alfa, no ponto de espera vai chamar a tua em 1195, ajuste na 0 no meio. De Alfa, 1896, Web 1729 a bordo. Eixo livre, tráfego da Força Aérea que decolou, mantém o litoral sul, a mil pés, não interfere. O vento 100 graus com 15 nós, livre decolagem, 3304. 3304, desvia, pista 10, obrigado. Voo 1073 na escuta do solo? 073 está na escuta do solo. Estiver pronto, já tem a cópia do senhor. Na escuta, voo 073. Autorizado, porto seguro, via para o eixo 50, O nível 340 da cola da 10 com curva à direita, prefeitura da Euleda, após direto de chão. O transponder é o 5015 e o controle no 20-18. Esse é o Apolo 62, continue na linha litoral no corredor Axé e controle agora o 20.8, bom voo. 62, mantendo o corredor Axé, 208, controle, grato. Controle 1208, bom voo 0.73. Ótimo, para pushback, acionamento no portão 01, no voo 0.73. Parei para o retornamento, no portão 01, no voo 0.73. 62, mantenha-se condições visuais, a 1 no meu pé, corredor Axé, forma em travessa fora da barra. 62. SR29, mantenha a posição e só informando, está livre da restrição, tem uma centena. Livre da restrição, porém, a linha mantém, vai bem, 729. Contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, saída Arbor. Arbor 360, senhor. Controle Salvador, contigo, senhor 620, transfere e tente dar informação de direito. 6250, assina a identificação, diz que mantém o nível de voo 070, está autorizado, chegada à margem. Inicialmente mantém a chegada. Rocha na 6250. Mantém a chegada 6250. Autorização 360, Guarulhos. Red, confere pronto cópia. 6319, pronto cópia. 6319, autorizado Guarulhos, nível 360, da corda 10 com curva à direita, perfil de saída da EL. Leda após voo direto bridge, intercepta upper Zulu 16 Bravo até o Zulu após conforme rota do plano. Aciona transponder 50-10 e o controle opera em 120-8. Sente então, Chané 63, 11 foi autorizado nível 360 para Guarulhos. Recola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, voa bridge direto até Zulu 16 Bravo até o Zulu após rota. 5-0-0, transponda, controle 3-1-2-0-8, Oxané 6-3-1-1, está na ponte 11. Oxané 3-1-1, corretinho, pronto para push e acionamento, no 11. Vai chamar, obrigado, 6-3-1-1. 0-1-6, gol 9-8-2. Minha série 29, controle em 20.8, decolada das 4-3, bom voo. 20-8, gravou. Dani Salvador, muito bom dia, web 6729, decolada Cisco. Web 6729, contato radar em decolagem, subiu mantendo 360, após 2000 pés, direto Leda. Gente, após 2000, direto Leda, 6729. Apolo 62, mantenha-o no meu pé, assim que possível ser estimado para Montes Claros. Jaga 02. Apolo 62, ao controle. Apolo 62, quando possível ser estimado de pouso em Montes Claros. Confere, desça até 3 mil pés, 3.5.4.1.4. 3 mil pés, altimetria em Salvador, 1.0.6. 3.0.6, obrigado. Águia 02, prossiga. Excelente. Mantenha-se em condições visuais, na frequência livre. Ou tente contato com o Recife 1288, alternando 260, o Águia 02. está no espaço aéreo Golf. Só para informação. Diga. Dime. Meia 279, chame Recife, Eno 251, Altena 3325. O estimado em Montes Claros, ciente. Mantenha-se condições visuais, ainda um no meu pés, na minha escuta, aguardando para a subida em virtude de tráfego em aproximação neste setor. O 62, na escuta? O 62, após através de Veracruz, está autorizado subida ao 0625. Chame Recife em 1288, alternando 260. Centro Recife 288, 260, trip 5221. R 6250, desça para 4000 pés, altímetro em Salvador, 10-16. 4000, 10-16, hoje, Centro 6726. Controle UF 6729, mais coordenado centro, por gentileza, Prod Bridge. Aguarde. O Gol 1982 estabilizado no GLS. 1982, complexo de aproximação, chame a Torre Salvador em 1-8-95. 118-95, confirme. Confirmo. Atenção 3304, passa 1-85, atenção ao 360. Confere, atenção 3304. Chame o centro Recife agora em 1288, alternando 1260. 288-260, muito obrigado, um bom dia, senhor. Salvador Web 6729. Web 6729, chame Recife agora em 251, alternando 3325 e coordene diretamente com o mesmo. Opa, grato, 251-3325. Então, cara, tá livre ali, essa, né? Trip 5494 tá ali fazer o LS? Afirmo, tá livre LS, desça para 2000, aqui vamos estabilizar o Trip 54 agora. Dois check-train, pista livre, pouso autorizado, 90-14. Pouso livre na pista 10, vou. 1982, tá com o trem baixado secando. 6250, inicie redução, vai seguir tráfego à frente 10 milhas, um Alfa Tango 72 com velocidade já bem reduzida. Reduza para 179. Reduzindo 1970 mais o Chimera 6250, centro de tráfego. Polo 62? Seria pro direto para o destino. Está autorizado direto destino a Polo 62, subindo ao 0625. Trip 5414, estabilizado? 5414, estabilizado. Complete a aproximação LS, chame a Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 18, confirmando a torre? 1 no 8 95, chamando a torre agora. Cuidado, sim. Oxanéia 6250, livre LS, separa 2 mil pés, voltímetro 9016, informe estabilizado no curso do localizador. Separa 2 mil, curso do localizador, 6250. 494, ciente, quando a aproximação com a marinha está livre. O Delta, pátio 5, autorizado em Porto Napapá. Liga Apolo 62. Solo 52, direita 21.9, solo livrado, bem-vindo. 982, solo agora, 52, direita 21.9, solo livrado. Tá muito ruim a transmissão, pode confirmar pro 982. Afirmativo, solo agora, 52, livrando direita, solo 121.9. 219. Trip 5414, cheque trem, pista livre, pouso autorizado, vento 090 graus com 14 nós. Pouso livre, pista 190, trip 5414. Delta autorizado, autorizado o cruzamento 1-7, prosseguindo via Quebec, Mike, na Lima, vai chamar 1-2-1.9, solo. 32, taxi via Alfa, reportante do Juliette. Alfa, taxi Juliette.